decolagem da presente posição. O vento é 170 graus, 09 nós. Não interfere na decolagem. O Ocean M1 40 decolado aos 01, controle 1935. 1935, uma boa. Agora é 191 Galeão 340 aprovado, per November 857 até Moussu, Mike Oscar Lima Sierra Uniforme, Moussu após conforme rota. Cola da 10, curva direita, subida da El, após Leda, após direto Irumi. Índia Romeu Uniforme, Mike Índia Yumi. Aciona 5120, controle 119, decimal 35. No solo 02, direita na papá, frequência livre no corte. Beta 319 no portão 5, chame pronto. Solo Salvador, é o Golf Oscar November, para informar os termos de relógio. Este Golf Oscar November, bom dia. Bom dia. 1739, desça para 2 mil pés, o ajuste 1095, está autorizado em ELETEC, tem reporte de localizador. 2105, para reportar de localizado, vou 1739. Corrigindo o ampla do setor Nordeste. Torre 01 vai precisar acender para 1000 pés para a missão que vamos cumprir. Ok? O Guardião 01 só solicitou subir para 1000 pés? Afirmativo. Autorizado, não há tráfego no setor. 01. Guardião 01, me confirme o ajuste de altímetro. O ajuste 10 no 5, Guardião 01. Ok, ciente, foi grato. Nada. Clima Juliette, está autorizado o táxi, é a Papá, chama para ingresso na 17. O POB é 07, o Mike Lima Juliette. Ah, Romeu, bom. Romba 18, desça até o 060. Romba 18, controle. Romba 18, controle. Romba 61, 40, chame Centro Recife na frequência no 2685, alternativa 125, decimal 45. Decolagem. O Pô B é 07. Chame táxi. 739, torre, na frequência do 8, decimal 9. Controlo, Mike Foxfair, 4500, vai para Valença, vai para o lado, Vira. Mike Foxfair, ligado para fazer toque realmente em Valença? Afirma Vira, DGL. Frequência lista, coordenação. Mike Foxfair. Mário, 17, boa noite. 18, desça ao 050. Bom dia, eu vou no 739, final, vou no 0, baixar o trabalho. Vou no 739, livre pouso, não no 0, venta 1 no 40 graus, 1 a 12 de nós. Livre pouso no 0, 739. Porto totalmente pronto, com 390. Controle Salvador, muito bom dia, Guardião 01. Guardião 01, bom dia, mantendo em condições visuais na escuta do controle. Em qual lugar que irá fazer sobrevoo? Nós vamos sobrevoar o corredor forte aqui no setor de Arembebe para Jacuípe. Gente, na escuta do controle, Guardião 01. Ok, mantendo entre aproximadamente 1 mil pés o Guardião 01 em patrulhamento. Guardião 01 autorizado. Ok, grato na escuta permanente. 4. Tá, que vai chamando através da 612. Eu vou no lugar não, pai. Bomba 18, vetoração para o sequestramento, curve à esquerda na proa 030, seu limite ao localizador. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Azul 2719, lista para 2000 pés, o ajuste é 9095. Está autorizado e ele é TXT, reporte localizador. 2000 pés, 1015, está autorizado e ele é TXT, reportará 2719. Senhor, quando na Quick Solo, assim como o Boeing 737 da Gol liberar a retaguarda, está prosseguindo para o ponto de espera, após o mesmo está livre iniciar de chame táxi 319. Zero 94, prossiga via Pátio Índia, ponto esperando 208-95, altímetro no 015, bom voo, voo no 094. 1015, Pátio Índia, ponto esperando 028-95 a 2, voo no 094, mande isso. Da 4000 no 015, por fim? Afirmativo, 1015. 739, no solo Zuno 1, no direito, 219, solo. 219. Clima Juliette, decolado ao Zuno 2, controle, 1935. 1935, não pode ser. Oeste. Gente, lembra para falar que mantendo 500 pés antes do marcador externo, reporte visual com ponto Del Rey. 500 pés, não vai interferir, vai ter na final, ali na Papa Mike. Controle, boa tarde, o Papa Tango Mike, Lima Juliette. Colômbia 2000, está no perfil da Momo. Mike Lima Juliette, contato radar, você falou 360 via Momo. 360 via Momo, Mike Lima Juliette. Bomba 18, 46 para o localizador, curve à direita na proa 060, prossiga na visita para 2000 pés. Reporte estabilizado. Para o log, direito 060, 2000 pés, reportará estabilizado, vamos lá. 1094, mantém a posição. Chegou no 094, mantém a posição. Mantém a posição, 094. No 094, o motivo da espera é o controle. Está provendo a separação devido a um tráfego que está executando bem perfil de saída, ok? Aguarde autorização para ingresso e decolagem. Gente, aguardando, 094. 39 via Juliette, portão 612. Estabilizando o curso localizador, azul 2719. Azul 2719, chame o centro, corrigindo, chame torre. Na frequência 18 decimal 95. Torre 1 no 8 decimal 95, 2719. Torre Salvador, azul 2719. O azul 2719. Aguarde autorização de pouso. O ajuste no 0 no 5. Aguardando no 0 no 5, azul 2719. Mike Lima Juliette, qual é a proa ideal para o destino? Então, para o destino é 317. A Dona 8 está no lote, está estabilizado para o campo. Gente, o Dona 8 informa que tem um helicóptero próximo à duna, mantendo 506, não irá interferir na aproximação. Continua a aproximação com a torre, na frequência Dona 8, decimal 95. No zero, vento no 40 graus, 62 reais. Livre de pouso, pista no zero, azul 2719. 2000 pés, o ajuste permanece, está autorizado em LSXA, reporte localizador. Para 2000 vai descer, vai reportar no lote o Romeu Negócio. Avião 01 é o controle? Ah, escuta do controle, avião 01. Como, quanto tempo irá fazer o sobrevoo? Já estamos de retorno, estamos do Salvador agora, mas 15 minutos no máximo estarão retornando o Salvador. Entendi, então reporte próxima à rotatória, não recebo no radar o Guardião 01. Ok, retornaremos, informaremos próxima rotatória, o Guardião 01. Catango Mike Lima Juliette, caminho o centro Recife na frequência 126.25, alternativa 125.45. 126.25.45, é bom dia. Controle Lima Papa Mike, já no final do Hotel Rei. Lima Papa Mike, tem frequência livre. Frequência livre, já regressa. Sedex Serra, bom dia, mantendo em condições gerais, zona 1510, reporte Paripe. 219. Solo 219, 2719. Gol no 094, decolagem autorizada, estamos no 021, no 70 graus, zona 2 de nós. Autorizado, decolagem, está no 0, gol no 094. Oi Salvador, bom dia, 1 para 1 noite. Tá no externo, tá avisado, tem bastante trabalho. Continue na aproximação, rumo no 8. Aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização, opa. Bom dia, tá 391, mantenha, ponto espera. Controle de Salvador, Guardião 01. A 01 não prossiga. Opa, efeito de teste, como que recebe o transponder Guardião 01 nesse momento? Agora recebo o transponder, só não recebo a altimetria. Ah, ok, 01, grave. No 094, decolado 219, controle 1935. 1935, gol no 094. Região 01, chame Torre, na frequência 98.95. Chamada Torre, 118.95, Guardião 01. Salvador, gol no 094, passando no 1600, na Momo. Turno 094, contato radar 503, 70 via Momo. 370 via Momo, gol 1094. Controle de Salvador, ainda o Guardião 01. Passando do 9 para 150. Cané 6200 via Mari, desça ao 050. S050 via o Oceané 6200, não poderia voar em prática para mim? Autorizado Tato, Oceané 6200. Tato, direto em Tato, 6200. Romeu Golfo estabilizou? Estabilizando no momento, Romeu Golfo, Matheus 26. Chame Torre, na frequência no 8.95. 2895, Romeu Golfo. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Como recebe o nosso transponder agora? Não recebo a altimetria. Ok, ainda negativo para a altimetria, confere? Afirmativo. Ok, 01. Região 08 irá prosseguir para Salvador agora? Afirmativo, estamos prosseguindo para Salvador. E agora chame Torre na frequência 8.95. Ok, chamada 2-102-95. Gente, o circuito é pela direita, chama final checado. O meu Golfo, chamada final checado. São 3191, Bandeirante, Força Aérea Brasileira, curta final, observa a passagem após olhar e manter pista 190, 3191. Uma Papa Mike, prossiga. Gente, é próximo ao farol da Barra. Só confirmando, vai para Valença. Aqui, nós para Valença, vai reportar para o Barra. Pronto para abandonar a linha litoral e aguardando instruções para prosseguir direto para o Pátio Coé. Afirmativo. Estamos na operação policial, quando mais próximo se for necessário fazer o cruzamento, coordenaremos com a torre se mudar a operação aqui, ok? Ok, então eu mantenho o litoral e eu tenho um Airbus Atan, vai decolar pista 0. Mantenha até próximo buraquinho se for o caso e lá chame para prosseguir o cruzamento ou pouso no breve. Afirmativo, guardião 01. Rumba 18 no solo 23, liberou via táxi seu hotel, táxi autorizado. Estacionar frequência livre pátio militar. Rumba 18. Campo 3191, pistão no zero, decolagem do treinamento. Rumba 40 graus, 09, ajustado 1015. Final da 17, embaixo travado, Romeu Golfo. Papa Tripa, Romeu Golfo, avistado, pista 7, pouso autorizado, vento 1 no 40 graus, com 10 nós. Romeu Golfo, livre pouso no 7. Uno, 91, decolada aos 24, chama controle 1, 19, 2435, boa viagem. 0935, tá 3191, boa. Torre Salvador, é o guardião 01, no visual que a aeronave que acaba de decolar. De buraquinho, quando você é autorizado, direto para o pátio do Grael, guardião 01. Ok, então, de buraquinho, da presente para ser avistado, direto para o pátio do Grael, autorizado, guardião 01. O 01, formará quando na final para o pátio do Grael. Chame-se para o Recife, na sequência 1-2-6-8-5, alternativa 1-2-5-4-5. Recife 1-2-6-8-5-2-5-4-5, 1-0-9-4. Papá, triplo no meu Golfo, no solo 2-5, direita, ele está. O Pátio 5, frequência de ilustração, até boa tarde. No meu Golfo. Já. E Juliette, Quebec, que ele suba para o 1-0-5, afastado ao oeste da ilha. Quebec, que ele vai acender, subir ao oeste da ilha para o nível 1-0-5 e passará quando pronto para o lançamento. Bok. Autorizado, reportará no final do rebote. American 2-9, mantendo a escuta. Para 200, prossiga na lista para 2000 pés, o ajuste é 9015, está autorizado em LSXA, reporte localizador. 2000 pés, 9015, vamos informar localizador, 6200. Salvador, Guardião 01 já na final para o Pátio do Grécio. Guardião 01, reporte solo controlado, 130 com 13.015. Ok, reportará solo controlado, Guardião 01. Azul 2719, Guarulhos. Autorização, Guarulhos. Azul 2719, Guarulhos, nível 340, pronto, sobe. Autorizado Guarulhos, nível 340, via rota Upzulu 10, Taubaté. Decolagem pista 10. Faz decolagem primeira curva à direita no perfil da subida da El Leda Motiva. Frequência do controle 119.35 e o transponder 5121. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 340, via superior do Luno 0, Taubaté. Decola da pista 10 com curva à direita da El Leda Motiva. Controle 119.35, aciona 5121, azul 2719. Planejamento correto, nível 340, portão 03, chame pronto, 2719. Camará. Voo 1962, desça ao 050. 050, voo 1962. Velasco Whisky, bom dia, Salvador, Salvador, confirme a intenção do sobrevoo. Quebec tem a chama em torre, na frequência 18.95. 18.95, muito graças pela colaboração. Aquilo Quebec Serra, na sua explosão. Boa tarde, Quebec Serra, inicialmente até a antiga rotatória. Vestida autorizada para 1000 pés. Estou com um Airbus da Viagra com 279 próxima à duna. Provavelmente vai empatar com sua aproximação no 7. E aquele tráfego tem prioridade para pouso, uma vez que é instrumento no 0. Então até a rotatória, aguarde final no 7, ok? Afirmativo, voltando na rotatória, logo em seguida final da rotatória. E você vai ser a para 1000 pés. Gente, dois a bordo para acionamento, táxi e decolagem. Chame a torre 118.95, confirmando o pátio. Oh. Estabilizando, Campa Vista, 6200. 6200, chave torre, na frequência no 8, decimal 9. 295. Manda voo na área Netuno? Ciente, 1 minuto pra cópia, o 7208. Livre acionamento, aguardando o corte. Descanso do Whisky, parte da bata, acionamento autorizado, chama pro táxi, bom dia. Afirmativo, é bloco finalizado. Ciente, bom dia. Bom dia, né? E bastante, cara. Bom dia, Oxenay 6200 avistado, caso receba à esquerda, tráfego pequeno porte, espera visual afastado a aproximadamente 5 milhas final no 7, sente o seu tráfego, mantendo aquele setor visual, aguardando para autorização de pouso pista 17. Pista no zero, livre, pouso autorizado, vento no 50 graus, 19, ajustado 1015, cheque para aí. Passado checado, livre, pouso no zero, Oxenay 6200. Dica da que tem a visual com o Airbus da Avianca, sua direita final aproximadamente 4 meses para cá, pista 10? Afirmativo, visual, vou efetuar reduções para me enquadrar para pouso como número 2 na 17. Afirma, final autorizado, número 2, aguarde o eixo livre. Afirmativo. Se não vem, me prossiga. Itália, 17 de novembro, informe o tipo de equipamento e altitude está marcando. E hotel 7 Bravo, por quê? E já está próximo ao farol da barra? Mantenha 500 pés, ainda não recebo no radar. Reporte passando o farol da barra. Passando em 0125. Fox Serra, Voi Duna na presente. Mais uma Duna na presente, mais Fox Serra. Controle, Toruga, mais Fox Serra, bateu 3 mil. Mais Fox Serra está autorizado 3 mil pés na proa de Duna, aguardando a autorização do ILS. Quem proa de Duna prendia, mais Fox Serra. Quintex Serra, pouso autorizado pista no 7, vento 1, 60 graus, 13 nós. Esse pouso parou, Solas Serra Serra, não, na 7. Oxenay 6200, Solas 35, liberou via Fox Trot, chame o Solo agora em 1, 2, 1, 9. 2, 9. Oxenay 6200, bom dia. Táxi via Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette, 1-1. Papa Romeo, Tango Charlie, Tango, bom dia. Voo local, Salvador, Salvador, confirme a intenção do sobrevoo. Mil pés? Salvador, gol 1556. 3.500 pés, né? Gente, aguarde cópia, confirme o pátio? Gente. Gol 1556, aguarde cópia, Galeão 360. Guardando o copo, saída prevista? Lael Leda Irumi. Lael Leda Irumi, voo 155. Corre Salvador, muito bom dia, voo 1962, passando externo, mais provável. Voo 1962, tráfico avistado, checado, vento 140 graus, uma dos 9.015 em pouso. Sempre pouso 90, voo 1962. Eu estou chamando, é Papatango, Zulu, Delta, Lima? Batendo 3.500 pés, foi a rotatória, acione o código 0145, informe o tipo de equipamento para o PLB. Gente, copiado. No 45. Gente, aguarde para iniciar o TAC, 7208. 3 mil pés, autorizado ILSXA, reporte estabilizado no localizador. Bom, viu, vai passar estabilizado, vai qualquer. Delta Lima, só confirmando, decolou de Serra, Serra, Quebec, Papá? Autorizado alinhar, reporte pronto para decolagem. Papa Romeo, November Oscar. Voltar para radar, está acionado 0125? Gente, é, cheque o transponder, não recebo. A praia do Forte, por quê? Dois de Bruna, se escuta. Solicitar o cruzamento. O presidente, portão 1062. Cabeceira no 7, decolagem autorizada, vento 60 graus, 109. A Romeu Zulu Delta Lima, reporte para a descida. Para fazer, vocês estão autorizados, cara. Vai ficar 2.500, eu fiz a formação. Está autorizado do 2.500, Zulu Delta Lima. Deu hora de levantamento? 243/1.2. Fiat. Era 7208, cópia. Autorizado o voo local, Salvador, sobrevoo na área Netuno, o nível visual 115, decolagem da pista 10. Após a decolagem, curva à direita, mantenha proa até 2000 pés, curva à direita, direto na radial 170, para ingresso no portão da área de sobrevoo. O controle opera em 119.35 e o transponder é o 5134, força aérea 7208. Claro, pequeno poste rebocando faixa nas proximidades da praia de Pituaçu. Curva direita, aguardando transferência, ainda não visual com tráfego no sentido oposto, rebocando faixa. Planejamento correto com o POB? A procedência? Pode chamar o controle 1935, tá voto, Whisky. Espera agora, controle 1935, Whisky, até a volta. De Alagoinha, só não copiei o destino. Só no tipo de equipamento e o POB? O Romeu Lima, sim, suba para o 085. Controle Salvador, Papa Romeu Romeu Suíço, decolada 17 no corredor Axé. Romeu Suíço, mantendo no corredor Axé 1000 pés, eu informo que eu tenho um tráfego, está mantendo 500 pés, não está em contato radar com controle, está no sentido oposto no litoral. Traço seguido oposto, vou manter 1 no meu pé, para dar uma suíte. Controle, o Mike Fonseca está estabilizado, visual com o campo. Mike Fonseca, chame torre na frequência, no 8.95. 1895, Mike Fonseca. Arlio Juliette, não veio para o controle. Situação aí do 1556, Lagoa. Afirmo, Galeão 360, decolagem 10, primeira curva à direita. No perfil da subida, Dael, Leda, Irume, Upper November 857, Moço. Controle Salvador em 119.35 e o transponder é o 5140. Checa o trem avistado, pista 10 foi autorizado no 40 graus, 109. Trem baixar travado, mais qual que é? Moço. O controle de saída é 119.35 e o transponder é 5140. Planejamento correto, chame pronto para o Chibeca acionar, voo no 556. Chamará pronto para acionamento, voo no 556. São Salvador, azul 2719, na posição 3 para o Chibeca acionamento. Mente pronto, 2719? Totalmente pronto, 2719. Autorizado, chame táxi. Autorizado, 2719. 5151 e assim que possível forma estimada para pouso. Zero cinco copiado. A Tango Charles já se não vendo, confirme a posição. Ah, estima mais. Provavelmente ele vai ter 10 segundos para a gente apoiar. transponder, o Papa Tango Charge Direct 90. A gente mantém a posição, Força Aérea 7208. Posto rebocando o pai. Sobre o Alto Luiz, reporte no farol da barra. Reportará farol da barra, não lembro o Alto Luiz. Voo local, Salvador, Salvador. Inicialmente é 1.000 pés, decolagem da 1.7 com curva direita no corredor Axé, após em coordenação com o controle Salvador para o aerolevantamento no centro da cidade. A frequência do controle opera em 1.119.35 e acione o transponder 0130, o Tango Charlie Tango. Correto com o POB? Gente, 02 a bordo, chame agora a torre 1.18.95 para acionamento, táxi e decolagem. O ajuste 1.0.4, tem um bom voo. Tango, Charlie Tango. 50. 050, Mário, boa noite, sou Beba. Só reporte para ingresso na Juliette, Força Aérea 7208. 7208, Alfa, Mike Fox, Papatango Mike Fox Serra, autorizado o ingresso via Alfa, reporte para ingressar da Juliette. Na Alfa vai chamar para Juliette, Mike Fox Serra. Delta Lima, reporte para a descida. Reportará para a descida, Delta Lima. Olá, Salvador, bom dia. Papapá Charlie Serra Tango, cliente da Juliette. Papapá Charlie Serra Tango, via Aman, desça ao 0... Desça ao 080. 080, autoriza direto o tema, senhorita. Bruna. Tango, Charlie Tango. Bate o 5, acionamento autorizado, chame pro táxi. Tango, Serra Bravo, Romeu Papá, autonomia 0440, PLB 94. Azul 27119, autorizado direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 1.18.95, com ajuste 1.0.4, tem um bom voo. Direita Índia, ponto espera da 10, torre 1.18.95, ajuste 1.0.4, azul 27119, uma boa tarde. Força Aérea 7208, ingressa Juliette, bate 1 em Índia, segue o Embraer da Azul como número 2, no ponto de espera, torre 1.18.95, com ajuste 1.0.4, tem um bom voo. Força Aérea 7208. 7208, ingressa Juliette, bate Índia, após o Azul, ponto espera, chama a torre do 1.18.95, com ajuste 1.0.4. Obrigado. Pelo Delta Lima, desça para 1.000 pés, reporte rotatório visual para o campo. 1.000 pés, reporte rotatório visual, Zulu Delta Lima. Saída para Guarulhos. Informação em alerta, chame centro Recife, na frequência 12.085, alternativa 12.45. Azul 2719, aliás, e manter a pista no zero. Ali, mantém, pista no 027. 25. Acionado 0125. Eu estou recebendo acionado 005. próximo ao farol de Itapuã. Patrulha Juliette Quebec-Quilo, pronto para o lançamento. Juliette Quebec-Quilo, da Cintia do November, Oswiss, prosseguindo para Vera Cruz. Cliente, acordeado comigo. Quer manter a posição, ventilador de 30 segundos? Do cruzamento Mike Fox Serra até o Parque 5, está livre, prosseguir via Papá, estacionar livre frequência. Comando Bandeirante, após o Tango Charlie Tango, após o Bandeirante ingressar no Parque 5, após estar livre, reportar Papá, graças. VIP nível 370, decolagem pista 10, mais decolagem primeira curva à esquerda, no sentido da subida Bucajamo, Aracaju, após Aracaju, DCT Recife, frequência do controle 119.35 e o transponder é o 5145. Blue Delta Lima, rotatória visual com campo. Blue Delta Lima, chame torre, na frequência 18, decimal 9. 18.95, gravador. Planejamento correto, autorizado, pushback acionar, chame táxi, gol no 790. Salvador, gol no 556, portão 6, para posicionamento. Autorizado, gol no 556, chame pronto para o táxi. Manda pronto para o táxi. Salvador, o Papa Romeu, Zulu Delta Lima, rotatória. Zulu Delta Lima, sinal no 73A, chame na curta, aguardando autorização. Terminar na curta, 17 Zulu. Já recebendo sim, 7208. A Serra Tango, desça para 4 mil pés, o ajuste 1014. 4.014, Charlie Serra Tango. Do 1864, reduza para 2309. 2309, 1864. Azul 279, decolado 54, chama o controle 1935, viagem. 1935, controle, azul 279, boa. Salvador, Papatama, Thiago Juliette, November, boa tarde, bom dia. Boa tarde, mantenha a linha litoral, intenção é prosseguir até a Praia do Forte? Ah, vivo, está mantendo a linha do litoral agora que antes de 10, que vai embora. Gente, inicialmente mantém o presente setor com curvas pela direita. Tem um tráfego aproximando para a pista no 7 e outro tráfego na pista no 0. Mantém o presente setor com curvas pela direita, ok? É, gente, mantém Itapuã, curva direita. 119.35 e o transponder é o 5156. Autorizado, Galeão nível 360, decolando pista 10, com a primeira curva direita, Zael Leda Irumi, Ampia November 857, Moço. 11935, vai acionar 5156, tá no gate 11-Oxané-2-3. Cotejamento correto, chame pronto, portão 11, Oxané-6213. Chama aí, senhor. Sinal de 3 milhas Zulu Delta Lima. Zulu Delta Lima, pistão no 7. Pouso autorizado, vento 1.60 graus, 629. Zulu Delta Lima. Zulu Delta Lima, autorizado no 7. Gol no 556 até através do portão 05, aguardando para prosseguir. Tem. 1.01. Localizado, localizado. O ajuste Salvador 1014. 2014, informaremos no localizador. Controle Salvador, força aérea 7208. Série 2708, submantenha 115, direto para a área de... O Força Aérea 7208, estão subindo para 115 Arena e Tono. Lembrando o eixo da aproximação, Charlie Juliette 90. Da 35, ok? Temos o eixo da 35, depois teremos o cruzamento da final da pista 28, ok? São dois eixos aí de duas pistas diferentes. O primeiro é da 35, reporte de mando o primeiro eixo. Gente, então vai reportar primeiro, livrar o primeiro eixo. Alô, meu Zulu Delta Lima, no solo 56, local de estacionamento? Gente, ultrapasse um pouco mais à frente, após o Baron, Papel 27, será autorizado o ingresso ao Parque 50. Papa Romeo Tango, Charlie Tango na escuta. Estaria pronto para ingresso? Certo, com 129 a bordo. Autonomia de 3 horas e meia, será na sala. Zulu Delta Lima, após o tráfego, liberar táxi aí Papá, autorizado o táxi até o Parque 5. Obrigado, Zulu Delta. Turno 4, 295, bom Boeing. Gol 1556, segue o Boeing da companhia como número 2, via Índia, no ponto de espera, torre 118.95, o ajuste no 04, um bom voo. Sente o 1556 seguindo o Boeing da companhia, é o número 2, o ajuste 1014, seguindo via Índia, no ponto de espera, 118.95, 1055. O 1864 desça para 2.000 pés, está autorizado o ILS-XA, ajuste 1094, reporte estabilizado. 2.000 pés, 1094, autorizado o ILS-XA, reporte estabilizado, eu vou 79, cruzou o eixo da 35. Gente, tem condições de manter ali o litoral para seguir com o cruzamento da Fronda 28? Manter a linha do litoral para seguir com o Fronda 28, afirma. Ok, pode manter o litoral então. E reporte livrando o eixo de aproximação da pista 28. Gente, vai botar livrando o eixo de aproximação da 28. Do eixo secular de pista 17, tinha um tráfego pequeno porte que está mantendo o litoral rebocando faixa, está prosseguindo o setor nordeste aqui do aeródromo. Está livre de decolagem, a curva direita no corredor Axel, vento 140 com 10. Cortou, muito boa tarde, por 7, 9, 0. Corre Salvador, papapapá, Charlie Sierra Tango. 790, inicialmente mantém o ponto zero. Mantém. Chamando Salvador, Charlie Sierra Tango. Afirmativo, estamos estabilizados. A intenção é cancelar e pousar na 17, se autorizado. 17, reporte ponto de cancelamento, Charlie Sierra Tango. Tango, reportaremos. Polo 790, aliás, mantém a pista no zero. Mantém pista no zero, polo 790. 04, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2014, autorizado, reporte estabilizado, para fechar o 8 cópia. Natal nível 090 via Golf 677. Decolagem da pista 1-0 após decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Conte. Frequência do controle 119.35 e o transponder é o 0273. O rumo ao 8. Autorizado Natal. Da 1-0,